cama em meio à escuridão. Na noite a minha alma clama e não encontro a tua mão. Mas sei que tu és santo. Entre louvores habitarás. Confiei em ti, ó meu Deus, e em ti eu descansarei paz. Não te alongues de mim, Senhor. Tua força vem me socorrer. Cercado por touros ferozes, a angústia vem me apertar, mas tu és meu refúgio. Em ti eu quero confiar. O meu coração se derrete como cera em calor, mas em meio à tempestade eu clamo ao meu Salvador. Não te alongues de força, vem me socorrer. Livra minha alma da dor. Em ti eu quero viver. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o com gratidão. Ele não desprezou a aflição. Ouviu o meu clamor. É meu coração. Não te alongues de mim, Senhor. Tua força vem me socorrer. Livra minha alma da dor. Em ti eu quero viver. O reino é teu. Entre as nações e a cada geração anunciaremos tuas razões. Não te alongues de mim, Senhor. Tua força vem me socorrer. Minha alma da dor, em ti eu quero.